seu talento, rebolando e fazendo aquecimento. Já percebi que tu representa, no meu solinho vem fazendo senta, senta. Vai se movimenta, vem com bonde representa. Vai se movimenta, vem com bonde. Percebi que tu representa, no meu solinho vem fazendo senta, senta. Vai se movimenta, vem com bonde representa. Vai se movimenta, vem com bonde representa. Pra bater no paredão, o hit do senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Pra bater no paredão, vai sentando, vai. Pra bater num paredão, o hit do senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Pra bater num paredão, atenção meninas, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Pra bater num paredão, o hit do senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Pra bater num paredão, o hit do senta, senta. E aí, estúdios, Torre Produções, Marimba, que é